Quero convidar você, abra sua Bíblia, Salmo 23, você que está conosco online, bom dia, que Deus te abençoe. Salmo 23, nós estamos ministrando nesse mês de janeiro essa série, no Salmo 23, estamos expondo o Salmo 23 de uma maneira tranquila, sem pressa, sem correria, aprendendo tanto com a palavra, tanto com Jesus, nosso bom pastor. Se você não pegou ainda alguma palavra dessas, elas estão no nosso canal, no YouTube. Eu quero ler mais uma vez todo esse salmo para meditarmos apenas em um versículo, aqui uma parte, né, de um versículo nessa manhã. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Fala ao nosso coração nessa manhã. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ministramos até esse momento diversas mensagens, mas eu fui bem devagar e dividindo assim o Salmo 23 em algumas mensagens, mas basicamente, de uma forma geral, nós ministramos sobre pertencimento e renovo até esse momento, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Pertencimento, nós somos dele. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. Nós pertencemos a Ele, nós somos dEle, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor. Foi a última mensagem, dividida em algumas mensagens, né? Falando sobre renovo. Quer dizer, quando nós estamos sob o pastoreio desse bom pastor, nós somos renovados. Nas células nós estamos também meditando nessa palavra. E hoje eu quero compartilhar com você agora pela manhã a segunda parte do verso 3, que diz assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então agora, nesse culto aqui, eu vou pregar sobre essa expressão: guia-me nas veredas da justiça. O que isso quer dizer? O que Davi, a sua palavra, quer nos ensinar quando ele lembrando da sua experiência de pastoreio? Nós já vimos aqui, Davi está numa fase mais madura da sua vida e lembrando da sua juventude como pastor. Ele declara, ele ora a Deus: guia-me nas veredas da justiça. Davi está orando por direção correta. Irmãos, como ovelhas do bom pastor, nós recebemos direção. A ovelha, ela se desvia com facilidade. A ovelha é míope, nós já falamos aqui, ela não enxerga muito bem. Então, a ovelha, ela precisa ser guiada, ela precisa ser direcionada. Ela se desgarra facilmente. Assim somos nós. Nós nos desgarramos facilmente. Nós nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nos nossos desejos, nós nos perdemos nos pecados. Nós nos perdemos quando nós construímos uma caminhada própria para trilhar, quando achamos que temos todas as informações, quando achamos que sabemos de tudo e vamos caminhar baseado na nossa vontade. Nós nos perdemos facilmente. Não se engane, querido. A Bíblia diz: aquele que está em pé, veja para que não caia. Não se engane, você é uma ovelha. Ovelha se perde facilmente, ovelha é míope, ovelha não enxerga, acha que enxerga, mas não enxerga. Cuidado quando você se desgarra do rebanho, quando você se distancia da direção do seu pastor, você vai se perder e eu também. O que Davi está nos chamando a atenção aqui, nos alertando é que somente o bom pastor, ele nos guia nas veredas da justiça. E que veredas são essas, irmãos? Que caminhos são esses? São os caminhos corretos. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse verso ele vem assim: e me guia por caminhos certos, como ele mesmo me prometeu. O verbo guiar aqui significa conduzir, orientar, transportar, mas é uma orientação, uma condução intencional. O que isso quer dizer? Deus tem mais interesse em guiar você do que você ser guiado por Ele. Vou repetir. Deus tem mais interesse em guiar você do que você ser guiado por Ele. Por quê, querido? Porque nós somos teimosos. Como eu disse aqui no início dessa palavra, nós somos ovelhas. O nosso caráter é de ovelha. Nós não somos pastores. Nesse sentido da palavra, não. Não somos pastores nesse sentido. Nós somos ovelhas. O nosso caráter é de ovelha. Nós somos criados como ovelha. Nós somos feitos como ovelha. E como ovelhas, nós somos teimosos. Nós somos rebeldes. Nós somos controladores. Nós nos achamos demais. Nós achamos que podemos nos conduzir. Nós achamos que temos experiência o suficiente. Nós achamos. Nós achamos que temos respostas para tudo. Às vezes parecemos também como crianças, por isso que a Bíblia diz, né, sobre a criança, que acha que tem todas as respostas e que faz birrinha e que quer porque quer alguma coisa. Enfim, o que Davi está nos convidando aqui é para sermos guiados, sermos direcionados, assim como a ovelha, o animal, a ovelha, é direcionado, é guiado, nós só podemos ouvir uma voz. E aí que está a pergunta para nós nessa manhã, que eu quero compartilhar com você: por que muitos crentes não seguem e não têm Jesus como seu guia? Por que muitos crentes não seguem e não têm Jesus como seu guia, apesar de crer? Aqui eu faço uma diferença. Uma coisa é você ser guiado, direcionado, outra coisa é crer em Jesus. Crer, muitos creem. Muitos temem a Jesus, muitos temem a Deus. Talvez num auditório como esse, no público online, nós temos 100% de crentes em Jesus. Se você está aqui hoje nessa manhã, querido, pelo menos você crê em Jesus, que Ele existe, amém? Pelo menos isso você crê. Você crê em Jesus, você teme Jesus, mas uma coisa é crer, outra coisa é ser guiado por Ele. O que Davi está nos dizendo aqui é que ovelha é guiada, ovelha não só crê. Ovelha é guiada por Jesus. Ovelha não apenas crê que o seu bom pastor tem o que ela precisa. Ovelha não somente crê que o seu bom pastor, o seu pastor, é importante estar debaixo do cuidado dele. Ovelha, muito mais do que crê, ela segue. Muito mais do que crê, ela é guiada, ela é direcionada. Não basta crer, irmãos. Não basta crer em Deus, não basta crer em Jesus, não basta ser um bom frequentador de culto, da célula. Isso não faz de você ovelha do bom pastor. Não basta você conhecer texto da palavra, você recitar o Salmo 23 de cor, por exemplo. Isso não faz de você ovelha do bom pastor, nem me faz ovelha do bom pastor. Não basta fazer orações todos os dias, ter as minhas devocionais todas em dia, orar, fazer orações bonitas, conhecer alguma coisa da palavra, saber textos de cor, isso não me faz ovelha do bom pastor, isso me leva a um entendimento, a um discernimento de que eu creio, de que eu temo a Jesus, de que eu temo a Deus, eu frequento os cultos, eu dou o meu dízimo, eu temo, eu tenho temor no meu coração, eu creio em Jesus, mas não é suficiente, porque para ser ovelha de Jesus, querido, para seguir, para ser direcionado por Ele, é preciso abrir mão do seu próprio caminho. Isso faz de você ovelha. O que faz de você ovelha, o que me faz de ovelha, não é eu crer no pastor, é eu abrir mão do meu caminho. a ovelha que segue o pastor, ela não só crê, ela, ao seguir o pastor, ao ser direcionada por ele, ela está abrindo mão de um caminho próprio, ela está abrindo mão de decisões próprias, ela está renunciando à sua vida, ela está renunciando o seu próprio caminho. Isso é ser ovelha, é renunciar ao seu próprio caminho. Isso é o evangelho, irmãos. Por isso que o evangelho é muito desafiador, por isso que eu sempre digo aqui, o evangelho não é para todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a renunciar ao seu próprio caminho. A Bíblia diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Vocês me reconhecem como Senhor, vocês têm temor no coração, vocês me adoram com os lábios, mas o coração é onde é o centro das decisões, segundo a palavra. O coração está longe de mim. O que Davi está nos alertando aqui é que nós precisamos ser direcionados pelo bom pastor. Uma vida de ovelha, ela é direcionada, e ele tem o caminho correto. É simples a resposta. Você se perde facilmente, mas se você for direcionado pelo seu bom pastor, ele tem o caminho correto para a sua vida. Provérbios capítulo 3, verso 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Está aqui a resposta. Ou seja, esse caminhar de ovelha é uma caminhar de confiança. Quem é o guia da sua vida, querido? Quem tem direcionado você? A maior evidência de que você é a ovelha do bom pastor é a renúncia do seu próprio caminho, é abrir mão da sua vontade, é renunciar o seu próprio caminho, o seu próprio entendimento, o seu próprio desejo. Isso é ser ovelha. E o que Davi diz aqui para nós sobre o caminho que o Senhor tem para as suas ovelhas? Qual é o caminho que Deus tem para as suas ovelhas, o bom pastor? Davi responde, ele diz: veredas da justiça. Repita comigo: veredas da justiça. No hebraico, essa expressão significa caminho justo, caminho reto, caminho correto. Por que Davi usa essa expressão? Porque na época em que ele viveu e na época em que ele pastoreava, os pastores, eles transitavam o rebanho por lugares difíceis, íngremes, pedregosos. O pastor tinha o caminho certo. Lembra-se do que eu disse? O pastor vai na frente, o pastor não vai atrás, o pastor vai na frente. O caminho do Oriente Médio, as estradas daquela época eram estradas difíceis, eram estradas perigosas. Então o pastor conduzia o rebanho por caminhos corretos, para que a ovelha não caísse num abismo, por exemplo, para que ela, ao se perder, ela não fosse por caminhos de morte. Então o pastor ia na frente, conduzindo o rebanho para os caminhos corretos. O pastor sabia o caminho correto, a ovelha não. Como que a ovelha descobriria o melhor caminho para trilhar? Seguindo o pastor. E como ela segue o pastor? Abrindo mão do seu próprio caminho. Isso é ser ovelha. Caminhos difíceis, querido, nem sempre são caminhos, não são caminhos de Deus. Às vezes a gente acha, porque um caminho está difícil, não é de Deus. Não. Às vezes, o que vai acontecer é que o seu bom pastor vai te conduzir nos caminhos difíceis. E se você tem a condução do seu bom pastor, ainda que seja um caminho difícil, você vai chegar do outro lado. Então, o caminho correto não necessariamente é o caminho fácil. Nós gostamos de atalho. Petrópolis é cheio de atalho, não é? Não é verdade? Para fugir do trânsito, para fugir do centro. Então, o pessoal pega. Eu confesso para você que eu morando aqui, já estou aqui há mais de 10 anos morando em Petrópolis, aqui nessa igreja, esse mês eu completo 9 anos. Eu confesso para vocês que eu ainda não consigo entender alguns caminhos da cidade. Eu me perco facilmente, irmãos. Que isso, pastor? Eu sou ovelha, querida, eu não tenho senso de direção. Eu sou muito ruim, muito ruim. Eu não sou aquele cara assim que vai uma vez no lugar e já sabe o caminho. Tem gente que é muito bom nisso, né? Senso de localização e de direção. Vai uma vez e já consegue. Eu não. Eu preciso de um GPS. Eu preciso de um guia, eu preciso de um orientador, eu preciso de alguém que me diga assim, ó, vá por aqui, vire à esquerda, vire à direita, faça isso, faça aquilo outro. Ainda assim, às vezes eu me perco dentro do GPS. Irmãos, o atalho nem sempre é o melhor caminho. Apesar do atalho ser bom, às vezes, é claro que em termos de logística de cidade, o atalho muitas vezes é melhor sim, mas eu estou falando de vida. Às vezes o atalho para nós parece um caminho bom, é mais rápido, é menos esforço. Eu vou chegar primeiro, eu vou chegar mais rápido, e com menor esforço, meu Deus, esse é o caminho que eu preciso seguir. Nem sempre, querido, o caminho da vida, o mais rápido, o atalho é o melhor. Nem sempre pegar um elevador é melhor. Às vezes subir de escada vai demorar mais, vai ter mais esforço, vai ser mais cansativo, mas é um degrau de cada vez. No caminho da vida, se você cai numa escada, você tem muita chance de recuperar. Se o elevador cai, querido, pode ser fatal. Entende que o que Davi está querendo nos mostrar aqui é que nem sempre o caminho de Deus são os caminhos fáceis. Aqueles caminhos que os pastores transitavam no Oriente Médio não eram caminhos fáceis, mas eram caminhos certos, eram caminhos corretos. Às vezes os caminhos de Deus para nós parecem estranhos, não é? Nós olhamos e perguntamos, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que esse caminho? Por que não poderia ser de uma outra forma? Por que não poderia ser de um outro jeito? Por que eu tenho que passar por essa estrada, por essa jornada? Por que o Senhor me conduziu para esse lugar? Muitas vezes é um lugar difícil, é um lugar dolorido, muitas vezes é um lugar de dores, de perdas. Apesar, irmãos, das dificuldades, os caminhos de Deus são perfeitos. Diga comigo, os caminhos de Deus são perfeitos. São perfeitos. Lembra da história de José? Ela está relatada nos capítulos 37 a 50 de Gênesis. Irmãos, olha os caminhos que Deus levou José a trilhar. Os caminhos talvez mais difíceis, os caminhos talvez mais tortuosos. Essa história que Deus escreve certo por linhas tortas, isso não existe, querido. Isso não está na Bíblia, tá bom? Ah, está na Bíblia, Deus escreve certo. Não, não está, querido. Isso é um ditado popular e nós não cremos nisso. Porque os caminhos de Deus são perfeitos, ainda que sejam tortuosos. Os caminhos que Deus levou José a trilhar eram caminhos tortuosos, aos olhos humanos. José, aos seus 17 anos, sem maturidade, foi vendido pelos seus irmãos. E somente aos 30 anos ele chega ao alto cargo do Egito. Foram dias, foram anos difíceis, pelo menos aí 13 anos, do poço ao palácio. José foi traído, injustiçado, abandonado, caluniado, esquecido. Mas leia a história de José. Lição de casa para essa semana, se você não começou a ler a Bíblia ainda esse ano, comece com a história de José. Leia a história de José. Você vai perceber em vários momentos, do capítulo 37 ao capítulo 50, pulando apenas ali, se eu não me engano, o capítulo 38, que é uma história diferente, que entra na história de José, você vai perceber uma expressão, mas o Senhor estava com ele. Uau! Em vários momentos diz assim, mas o Senhor estava com ele. Ah, José passou por isso, foi vendido, foi levado à casa de Potifar, foi injustiçado, foi esquecido na prisão, mas um fato, uma realidade, nos caminhos difíceis, o Senhor estava com ele. Sabe qual é o caminho correto, querido? É o caminho que o Senhor está conosco. O caminho errado, que pode ser fácil, é o caminho que você trilha sozinho. É o caminho que você trilha com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Pode ser mais fácil, mas vai dar em morte, vai dar em cansaço. Pode ser mais tranquilo, pode parecer mais rápido, é um atalho, mas há uma chance de ser fatal. Ah, irmãos, há pessoas que entram em alianças, não consultam Jesus, sabe que vai dar errado. Ah, mas eu tinha uma esperança de algo mudar. Eu sempre digo que namoro, querido, namoro é tempo de ler sinal. Você que está namorando aqui, namoro é tempo de ler sinal. Perceba os sinais no namoro, porque no casamento piora. Não melhora, a gente tem uma visão, uma ideia idealizada de que é o meu príncipe encantado, que Deus escolheu para mim, e no casamento vai tudo melhorar, ele vai mudar. Não vai. Se você percebe alguns sinais do namoro, você tem que se perguntar: eu aguento viver com isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque vai piorar. Por isso que casamento é para gente grande, não é para criança. Casamento é para gente grande, querido. Porque no casamento tudo piora. Aleluia, glória a Deus. Quem faz curso de noivo comigo fica doido, porque eu aperto o parafuso. No noivado é momento de apertar parafuso, para ver se vai. Tem que apertar parafuso, não pode passar a mão na cabeça. Curso de noivo, querido, é hora de apertar parafuso, não é hora de passar a mão na cabeça. Amém? Então, se você está no período noivado e quiser fazer um curso de noivo, estou com as inscrições abertas. A gente precisa entender, querido, que o caminho correto é o caminho de Deus para nós. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos direciona. José tinha uma certeza, apesar dos caminhos tortuosos que Deus o direcionou, José tinha uma certeza, o Senhor estava com ele. Você tem reconhecido o Senhor guiando a sua vida? Você tem visto Deus guiando a sua história? Nós precisamos olhar para a nossa vida para além do que nos acontece. Nós precisamos olhar para a nossa vida a partir da ótica de Deus, a partir da ótica de Jesus. É o Senhor que precisa guiar a nossa vida. Olha o que diz lá no final da história de José, capítulo 50, verso 20 de Gênesis. Diz assim: vocês planejaram, isso é José falando aos seus irmãos, no final da história, depois de ele passar por tudo, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aleluia! Você entende o que é um caminho sendo guiado pelo Senhor? Deus transforma mal em bem. Mas quando é caminhos que nós entramos por nossas próprias pernas, há uma chance muito grande, irmãos, de nos darmos mal. E é claro que a bondade, que a misericórdia do Senhor nos alcança. E vai lá o bom pastor que vai atrás da ovelha, que cuida da ovelha quando ela se desgarra, que cuida dos ferimentos da ovelha, que diz assim: olha, minha ovelha, você se desgarrou, você entrou num caminho mau, você se machucou, mas eu estou aqui, eu vim te resgatar. E ele pega a gente, cuida das nossas feridas e traz a gente de volta para o caminho correto. Ah, irmãos, quantas ovelhas estão aqui que já se perderam um dia, mas que contaram com a misericórdia do seu bom pastor, que foi lá buscar, cuidou das suas feridas, cuidou dos seus ferimentos, e se não fosse ele, você não estaria aqui. Ele te trouxe de volta, ele cuidou de você e te colocou no caminho correto, e desde então você entende que o caminho correto é o caminho do pastor, que você não pode se desgarrar dele, que quando você se desgarra dele, você se machuca, você cai, você se perde. Irmãos, o caminho da ovelha é o pastor. Por isso que eu tenho falado aqui nesses domingos que nós não podemos focar naquilo que o pastor pode nos dar. A vida com Jesus não é sobre o que Jesus pode fazer por nós, ou o que Jesus pode nos dar ao longo da jornada. Não. A vida com Jesus é sobre relacionamento. É a vida com Ele. O nosso mapa é o pastor. O nosso guia é o pastor. A nossa provisão é o pastor. As faltas que temos na nossa alma, quem supre é o pastor. Então, onde eu preciso focar a minha vida? No relacionamento com o pastor. Eu falava aqui semana passada, então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter devocionais, eu preciso me relacionar, eu preciso conhecer o mapa que é o pastor, eu preciso conhecer as instruções, eu preciso conhecer o que está no coração dele, eu preciso conhecer o seu caráter. Eu falava aqui semana passada, acho que não foi no culto das 8, eu acho que foi também, que como nós não temos tido cristãos, seguidores tão rasos como nos dias de hoje, nós nunca tivemos. Porque hoje o foco é muito sobre o que o Evangelho pode fazer para mim. O foco de hoje é muito sobre o que eu vou ganhar sendo evangélico, seguindo Jesus. Quando na verdade a pergunta é o que eu vou perder seguindo Jesus. A pergunta sempre foi sobre perda e nunca sobre ganho, querido. Sempre foi sobre perda. Jesus nunca mentiu para nós. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, isso quer dizer o seguinte: se você não quiser, siga o seu próprio caminho. A pergunta é o que eu vou perder, o que eu vou abrir mão, o que eu vou renunciar. Isso é evangelho. Quando nós falamos de ovelha e pastor, nós não estamos falando de algo que a ovelha ganha, mas provavelmente nós estamos falando muito sobre algo que a ovelha vai precisar renunciar para seguir o seu pastor. Mas ele tem o caminho correto para nós. Você recebe essa palavra? Amém. Amém.